Prepare-se, pois ele chegou. O Arrasta Povo Pop Som. O Águia da Amazônia. Belém, Belém, Pará, Brasil. Tecnomelodia. Brasil. Pop Som, ele é tudão. Arrasta Povo Pop Som. Porque se for irmão, quanta saudade vai deixar aqui. Não entendi porque teve que partir. Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria, felicidade. Moleque bom, irmão de verdade. Só de lembrar dói quanta saudade. Moleque foi crescendo junto comigo no dia a dia. Desde criança, na correria, jogava bola, ficava descalço, suado debaixo do sol. Meu companheiro, no ataque, na vida e no futebol. Quando eu lembro daqueles momentos, daqueles dias, boas lembranças. É foda. Quando eu me lembro daqueles momentos, dá vontade de chorar. E você não tá mais aqui, só tenho história pra contar. Meu irmão, por isso fiz essa canção. Já que tá mais perto, mostra a Deus o refrão. Os deuses passam a visão, enquanto os anjos cantam com emoção. Porque se for irmão, quanta saudade vai deixar aqui. Não entendi porque teve que partir. Será que Deus tá precisando de ti? Pode apagar lá. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. DJ Marujo. Nós tô no escurinho, deixa tudo no escurinho.

minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Flash Cell, assistência técnica em celulares. Rua São Domingos, 164. Terra firme. É DJ Lohan, meu irmão. Eu sou mal, na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Pop som, arrasta povo, pop som, é tudão. Se alevejei e patinado, boa sorte sem mim. É isso que eu desejo a você. Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás. Tenho vergonha na cara, não te quero mais. Por fora parece que eu tô bem, por fora parece tá legal. Se você me perguntar como estou por dentro eu tô sensacional. Acho que eu ia ficar mal. Por dentro eu tô sensacional. Acho que vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina da perigo. Vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina da perigo. Fumaça sobe, sorriso embaixo do capuz. Os meninos da esquina vão quebrar a Souza Cruz. Não tem gudangarã, calço nem deve prata. Fumaça cor de conta é da erva da Jamaica. E os moleque gosta assim, no estilo Shaolin. Com sóis pequenininho, é fogo no verdinho. E acende a dinamite, não tem hora pra fumar. Que porra de 4h20, e um passo convite. Vamos fumaça acid, sem censura, sem limite. Rotiguel vem pra minha kit. Fumaça na night, com as maloqueiras parte. Aderência light, com a glosa hoje que é fight. Acione os Nextel, na bandeja põe terel. Hidropônico no véu, e fumaça pro céu. Fiquei doce que nem mel, aderindo as Rotiguel. Colei com as bebel, sinto a liga no hotel. Perfumando minha papel, onde juiz vira réu. Marginal ganha troféu, faz café de cor de véu. Acho que vão legalizar a erva na Jamaica. E se for verdade a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina da periva. Acho que vão legalizar a erva na Jamaica. E se for verdade a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina da periva. É fumaça pro céu, admirando a lua. Cortina de fumaça na lambra que flutua. De lupa rebaixada, vermelho natural. Patim que faz a mente, sobe, dobra, não é do grau. Puff, passa e rode a massa e cabeça que não passa. Toca peça e gela palha, os canalha tão na área. Mas o que foi frio, atrás da janta não tem capela funil. O bagulho andou, as patiadas virou. Hidropônico pro aço, avisou, chauri eu tô. Fumaça perfumada,